A conversão dos filhos de Deus. Ponto 57. Entramos no tempo da Quaresma, tempo de penitência, de purificação, de conversão. Não é fácil tarefa. O cristianismo não é um caminho cómodo. Não basta estar na igreja e deixar que os anos passem. Na nossa vida, na vida dos cristãos, a primeira conversão, esse momento único que cada um de nós recorda, em que advertimos claramente tudo o que o Senhor nos pede, é importante. Mas ainda mais importante e mais difíceis são as conversões sucessivas. É preciso manter a alma jovem, invocar o Senhor, saber ouvir, descobrir o que corre mal, pedir perdão, para facilitarmos o trabalho da graça divina nessas sucessivas conversões. Se me chamardes, eu vos escutarei, diz o Senhor. Reparai nesta maravilha que é o cuidado que Deus tem por nós, sempre disposto a ouvir-nos, atento a cada momento à palavra do homem. Em qualquer altura, mas agora de modo especial, porque o nosso coração está bem disposto, decidido a purificar-se, Ele nos ouve e não deixará de atender ao que lhe pede um coração contrito e humilhado. O Senhor ouve-nos para intervir, para se meter na nossa vida, para nos livrar do mal e encher-nos de bem. Eu o livrarei e o glorificarei, diz do homem. Portanto, esperança do céu. E aqui temos, como de outras vezes, o começo desse movimento interior que é a vida espiritual. A esperança da glorificação acentua a nossa fé e estimula a nossa caridade. E deste modo, as três virtudes teologais, virtudes divinas que nos assemelham ao nosso Pai, Deus, põe-nos em movimento. Haverá melhor maneira de começar a Quaresma? Renovamos a fé, a esperança, a caridade. Esta é a fonte do espírito de penitência, do desejo de purificação. A Quaresma não é apenas uma ocasião de intensificar as nossas práticas externas de mortificação. Se pensássemos que era isso apenas, escaparmos-ia ao seu sentido profundo na vida cristã, porque esses atos externos são, repito, fruto da fé, da esperança e do amor.